acontecendo. Maldade tem de sobra pra entender. Rap é soro pro meu veneno. Minha intenção não é machucar, seu Deus tá vendo. Sociedade é a fauna mais macabra que eu pude presenciar. Que pelo pódio qualquer coisa tá valendo. Essa é pra quem matou, se não matou, se pá marcou e vai rodar. São várias voltas grandes no mundo pequeno. Quem fala é o caçador, rasganador, preparado pra revidar. Manda um salve pros braços. Em vida fecha o camatilha, furando concreto no aço. O brinquedo não pega na pilha, girando pele de raposa. Que passa por nós pelas gira, onde todo animal fala. Nem todos protege a família. Não quem comprava, eu era quem tava vendendo. Não é por orgulho e não é pra se envergonhar. Foco na causa, domínio do meu terreno. Faço escola, traço a risca e quem não é não vai passar. É a lei da selva, chapa. A insanidade às vezes cruza meu caminho. Nota de 100, eu nunca vi ninguém rasgar. Nego parece, mas eu nunca tô sozinho. Conheço a trilha e sei bem onde vai dar. Na floresta de concreto e aço. Raio laser, é a blazer, na biqueira de cima. Plantando ódio na favela, colhendo bomba de Hiroshima. Perfume de jasmim, é o mal que se aproxima. Vocês nasceram com grana, nós nascemos com rima. Cantei no calabouço com dor, escrevendo frases. E o sofrimento que cria, poetas e kamikazes. Mundo moderno, só futilidade, espalhando maldade através do iPhone. Verão no inverno, mudaram o clima do inferno. PM no bote de drone, ouvindo Post Malone, batendo pique Stallone. E se Jesus não voltar, eles fabricam clone. Querem falar de amor, são pedras nessa trilha. Secos de coração, o abraço é uma armadilha. O ódio fez cartilha nessa escola de lágrima. Vingança é como câncer que se espalha igual magma. Mundão perigoso como um alçapão. Trago, sinta falta de vários irmãos. País do futebol não consegue educar. Quantos vão morrer sem voz se o rap se calar? Porra vagabunda, vou te falar. Menor que atira é preso, não quem fabrica HK. Temos cara de bandido que assusta Dona Lívia. Não quem carrega nave com a coca da Bolívia. No rio de solidão, querem um gole de fama. Difícil achar amor, onde é fácil ir pra cama. Governo dá risada enquanto o meu sangue derrama. E o crack da quebrada levou 10 no fliperama. O crack na quebrada, mais família sucumbi. E a modelo do baile hoje parece um zumbi. Sou da época de épicos, o walk dread. Hoje a pedra faz o gueto parecer The Walk Dead. Criaturas do concreto, traz um pino de antraz. A verdade te condena, a loucura te satisfaz. Na floresta de concreto e aço. Entre homens simples, seus androides vi digitalizar o ódio, amor virando óleo de máquina pra máquina. Na indústria de menores, rica, maior na condução da boca, mais forte da família. Pai morreu na guerra, mãe na fila do transplante. Liga, uma menina se chamava Olivia, deixou falando em Bernardes. Mas vale uma pistola e uma vadia do que seus paradigmas. E a segurança, porra de polícia, foda-se. Mesmo se eu morrer ou de César, me ouvi cantando pro César que o espelho só falou pra mim. Quem não paga o preço, quer mudar o quê? O sistema é cabresto, esforço pra ser. Meu coração não é panfleto, mas entrego a você. Não é questão de branco ou preto. Somos reféns da cidade, rua não tem liberdade. Uns estão presos à vontade, outros estão livres sem chaves. Numa prisão sem integrades, coisa de mentalidade. Escravos da sociedade, vivendo sem novidade. Vaidade cresce, tem ninguém pra se importar. A melhor parte de mim é o ódio, vai salvar. Me resgato, dou esperança a quem tá fraco. Que saco, não aguento os mesmos papos, os mesmos erros, os cheiros, os perrequeiros. Que bosta, você diz que a rua é escola, com matéria que mais gosta. Atirar só pelas costas, aprender a pedir esmola. Prostituir menor é moda, um bid é derrota. Conear então tá, minuto de prosa. Os moleques sem pistola, dão garrote nas idosas. O que mais me incomoda, rap não foca. Mas eu vou compor provas, giro o mundo, gira a roda. Você mendigo rico, não sabe o que é somar. Seu rosto julga os bico, os dedos é pra apontar. Vá, é leão, boca de se lascar. Sua mente é meu pai que vem cá, voltei pra passear. Selva de concreto, vida longa, papo reto. Resistência, união, atitude. Vários mente fraca, na mente irá se iluder. No verso ecoa a voz, fechadão quem tá com nós. Favela é um bom lugar, dizia sabotar. Esteja em paz, em paz. Favela é um bom lugar, dizia sabotar. Ecoa na voz, ecoa na voz. Larararara. Resistência, união, atitude. Resistência, união, atitude. Várias mentes fracas na mentira se ilude. Sistemática da norte, problemática e sem sorte. Eu me juntei com os vagabundos, pronta pra dar um pinote. Pra me libertar do máximo do meu potencial. Biat, chora pelo que a minaua. Luta e o luto tem um certo parentesco. Crise no país carnavalesco será um pretexto. Expor na falta de esforço que o nosso sistema é feito. Sem cantar frase de efeito ou que seja pra impor defeito. Eu peito de peito aberto pra que seja feito assim. Pique Martin Luther King, but I have a dream. Quer permanecer cantando igual Febem, eu quero é roubar um carro forte esse ano, mano. Esforço desumano, como disse meus mano. Nós estamos trabalhando, então cê passa o pano. Quando cê vê os cano, que nós não tá brincando. E quem pensa errado demais, acaba se atrapalhando. E é um produto externo, e caiu como uma luva. Saio daqui e volto daqui e nada muda. E as novinhas cresceu, e o tráfico tá na mesma curva. E nós nasceu pra ser artista na rua, mano. Por entre as carnes que sentem o sistema que abusa. Pelos mortos que ficaram em claro nas noites turvas. Aí moça, se pediu uma, pede duas. Vou entregar pra você também o mundo junto com a lua. Tem produto pra dar, pra vender, mas nós usa. A paz tá na mente, a segurança na cintura. Cada rua uma rua, cada carne, cada corpo. E as nuvens vindo alimentando outra ditadura. Eu moro aqui sim, senhor, eu sou daqui sim, senhor. Mas eu não te devo aonde eu vou e nem desculpas. Inverter o padrão é o produto interno. Eterno bruto e palavras curtas pra longos dias de luta. Eu tava cansado de tudo que eu via, garganta secava. Outro show que eu fazia, olhares me cercavam. Uma parte de mim, uma noite pra nós. Madrugada sóis, uma noite de guerra. Os amigos armada, quebrada vazia. Nadando entre mares violentos, ao lado sereias, piranhas e iscas. Aqui o chão que pisa explode, aqui o que foge a vida inspira. E o que sobe a vida vende, peça sangue. As luzes piscam, câmeras olham e olhares gravam tudo. E ninguém quer ser testemunha e nem confiar na polícia. Uma velha manhã data sem notícia. E a única certeza é que vai chover de polícia lá. Década de primavera, amanhã data sem notícia. E a única certeza é que vai chover de polícia lá.